Abrem-se agora as portas em nome da música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo à terceira edição do programa Musicália. É o seu programa daquelas músicas que, apesar de terem boa qualidade, não passam nas rádios portuguesas e nas rádios ocidentais, vamos chamar-lhes assim, pelo simples facto de que não são cantadas em inglês ou espanhol, enfim, espanhol até, enfim, ainda vai passando alguma coisa, mas no que é, por exemplo, cantado em russo ou turco ou assim, não passa nada. Então nós hoje vamos dedicar estas duas próximas emissões à dance music dos anos 80 da Rússia. Vamos incidir-nos sobretudo no final dos anos 80 e no primeiro ano da década de 90. Vamos andar mais à volta de 1986 a 1990, porque é destes anos que temos essencialmente arquivos. Vamos então extrair deste nosso imenso arquivo musical, musiquinhas da dance music russa do final da década de 80. É uma delícia, acredito que há aqui músicas fantásticas. A primeira música desta emissão, desta terceira edição de Musicália, é de Zhenia Belousov, que nos trazem aqui o tema Moya Imlazaya. É um tema de 1989. É então um desses temazinhos de dance music da Rússia. Um bocadinho mais calma esta, mas é bom para iniciarmos esta emissão. Então, com música de dança, mas ainda assim mais calminha, para irmos aquecendo. Ora, vamos então à música. Fique bem, fique com a Antena Web. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Musicália. Yeah. ночь неупокая, знаю одно, мне нужна такая. Estourou-lhe a sevijinha, pode não lhe dizer muita coisa, mas tenho a certeza que depois de ouvir o próximo tema, passará a dizer-lhe algo. Quanto mais não seja pelo nome, Ciao Bambino, um nome bem italiano para um grupo de dance music bem russo. Eles não apostavam no house, como aliás ainda hoje não apostam muito, mas talvez pelas temperaturas baixas eles faziam o possível para bater o pezinho. E daí, os Levostoroni e a Svigenia lançaram o próximo tema que vai tocar aqui na Antena Web, nesta emissão do Musicalia chamada Ciao Bambino. Я тебя разлюбил. поняла. Но я знаю, отвергая тебя, я других для любви выбираю. Так что все позабудь и люби, кого хочешь отныне. Но я знаю, что сердце твое очень скоро остынет. Чао, бамбина! Чао, бамбина! Что я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина. Чао, бамбина! Чао, бамбина! Intérpretes têm o simples nome de Fórum e a música tem o nome facílimo de Ostrovok. É uma das músicas de dança que já faz parte da década de 1990, é do primeiro ano dessa mesma década, ou seja, é do ano de 1990. Uma musiquinha muito mais moderna, vamos chamar-lhe assim, mais eletrónica, é mais por aí. Estas gravações têm todas elas uma grande particularidade, são sobreviventes da radioatividade. É a consequência, ou foi a consequência, da explosão nuclear, da tragédia nuclear em Chernobyl no ano de 1986. Estas gravações foram feitas a posteriori, mas mesmo assim, como pode aperceber-se em algumas delas, já estão bastante gastas. Enfim, algumas até inclusive são retiradas de discos que foram gravados então depois, mas ao contrário, por exemplo, de algumas músicas que vê, por exemplo, ou que se ouve nos anos 70, que estão em perfeitas condições, estas de final dos anos 80, inícios da década de 90, têm, parece que já têm 30 anos ou 40 anos em cima, efeitos da radioatividade. Portanto, são, de certa forma, relíquias que a Antena Web orgulha-se de possuir. Sem mais delongas, vamos então a esta música, a terceira, que toca agora aqui no Musicalia, os Fórum, com Ostrovok. Yeah. Dominatia e Russian Girl é o tema que se segue, ou se quisermos traduzir para inglês, Russian Girl. É também um dos irreverentes finais da década, aliás, um dos irreverentes temas dos finais da década de 1980, precisamente no ano de 1989, que então surgia esta música, que de certa forma era não só uma música de dança, mas também uma música sensual pela sua dança. Aqui na rádio não é possível mostrar, mas pela sua dança era considerada uma daquelas musiquinhas de dança e sensuais, tudo ao mesmo tempo. Uma música que espelhava também aquilo que estava para acontecer mais tarde, que seria a mudança. Aliás, aqui faz-se referência ao nome Russian Girl e não Soviet Girl. Por algum motivo é. Este tema foi gravado em 1989 e na altura ainda existia a União Soviética. Este não foi um tema proibido, mas não foi bem acolhido. Pela opinião em geral, sim. Pelo povo, pelo público ouvinte, sim. Em termos políticos, não foi lá muito bem acolhido. Mas foi talvez isso que movesse estes combinados a gravar este mesmo tema. Sem mais delongas, vamos à música. Os Combinatia com Russian Girl, ou seja, Russian Girl. Venha à música! Russian girl, so you take my soul. СССР предупреждает. СПИД и чума 20 века. Bom, está na hora de finalizar esta emissão do musical, e a emissão número 3, mas antes tenho ainda uma musiquinha para lhe trazer. Era do final dos anos 80, talvez do ano de 87, não há bem a certeza sobre o lançamento desta música, mas, ou pelo menos nós não temos bem aqui essa indicação de lançamento desta música, mas é do final dos anos 80. Isto vê-se pela carreira de Svetlana Vladimirskaya, ela que foi também uma das protagonistas desta dance music da Rússia do final dos anos 80, inícios dos anos 90, e que ainda continua, como é lógico, a dance music, agora mais evoluída, mais crescida, tecnologicamente mais avançada, mas não deixa de ser a dance music da Rússia, não é? Portanto, mas enfim, o tema que ouvimos é de 87, 88, mais coisa, menos coisa, chama-se Davi Nagaz. E é então desta maneira que vamos fechar esta emissão número 3 do programa Musicália, lembrando que na próxima semana continuamos com a segunda parte, digamos assim, desta dance music da Rússia. Vamos levá-lo pelas músicas do mundo, vamos levá-lo um bocadinho por toda a parte. Hoje não saímos da Rússia, na próxima semana também não vamos sair, mas depois vai ver que vamos fazer viagens alucinantes. Há muita coisa a chegar aqui à Antena Web, coisas surpreendentes. Fique para ouvir, mas para já vai mesmo ficar para ouvir então a música que vai encerrar a emissão número 3 do programa Musical, e que eu, Carlos Bonaparte, tenho um gosto imenso em trazer para vocês. O tema então de Svetlana Vladimirskaya chama-se Davi Nagaz. É desta forma que começa. Um forte abraço, até para a semana.